por rádio Vozes Portuguesas e lá nos encontrarão. Especial abraço para a salinha de chat, que começa a ficar muito mais composta após este silêncio de locução, a qual eu peço as minhas desculpas, mas que não pude evitar. E atenção, portanto, um grande abraço para a salinha de chat, onde estão todos os amiguinhos que populam e animam as noites da rádio, aqui com os locutores, com o auditório, com toda a espécie de interações que queiram ter. Um olá para a boneca, para a Liliana, um abraço para o Daniel, para a Mitrinha, para o Off, Bruno, Carolzinha, para o Hugo, ui, para o Lobo, para o Glass, que anda-se a portar menos bem, malandro, para o Marantino, para a Mariúcha, olá, Loverpock e para o Rui de Maastricht. A todos vós, um grande abraço e obrigado por estarem aí desse lado a partilhar esta emissão comigo. Vamos então prosseguir com mais um tema, e agora um tema fabuloso e que tem muito, mas muito a ver com a primavera, porque se vocês repararem, o nome deste cantor tem mesmo a ver com primavera, que é o nosso querido Bruce Springsteen. Aí vai ele com Secret Garden, que tem muito a ver com a primavera. Desfrutem e divirtam-se. E que grande tema do Bruce Springsteen, como o nome indica, Spring faz parte da primavera, com o seu grande amigo, não sei se repararam no final, que era o Clemons, que era o saxofonista do Bruce Springsteen, que infelizmente faleceu no ano passado, se não estou em erro. Foi um grande tema a recordar a primavera e que se chamava Secret Gardens. Foi um single lançado pelo Bruce em